as minhas mãos, purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui.